Não fica dependente do controle remoto. Não dá pra ignorar nosso passado remoto. Nem é tão remoto assim, é apenas ancestral. Conexão com o terreiro, com o plano astral. Tô na minha, bolado, porém popular. Cacos fotos, vou ter que escambar. Vim nesse mundo pra existir, não bajular. Criando conceito na manha, confabular. O secular que se percebe como empírico. Busca do reconhecimento do eu lírico. Aprofundando no estilo satírico. O recado chega através do onírico. A construção que rebate o obsoleto. A estrutura que te limpa o esqueleto. Não se salva se omitindo o folheto. Do topo do morro vejo todo o gueto. Nosso corpo não é objeto decorativo. Nossa ação não é um ato figurativo. Rebata todo tratamento pejorativo. Nesse mundo recusando o paliativo. Não tem nada de confuso no encanto. Estranho, devoto, mas nunca santo. A flor da Namíbia planto. Pede pra guardar a fava de quebranto. O caminho é longo pra ser um sábio. O feitiço preparado na ponta do lábio. O relato no caderno, controla o distúrbio. O tambor rufa da roça ao subúrbio. Insistir no manuseio é assombroso. Nunca tente frear um curioso. Romper com a opressão é poderoso. Romper com a opressão é saboroso.